acordar de manhã e sorrir. É fácil se existe um motivo. Fotos em forma de coração só existem se existe um motivo. Escrever poesias, frases, é muito bom se existe um motivo. Uma estrela no céu iluminando minha vida. Só é possível se existe um motivo. Lutar e criar mundos novos e viver aventuras só podem acontecer se existe um motivo. Depois de tudo isso, eu digo que o meu melhor motivo é você. Depois de tudo isso, eu digo que o meu melhor motivo é você.